O grito das estátuas. Nenhum ser vive entre as ruínas. Só, dentro do tempo, a negra sentinela da noite ronda. Nenhuma janela consegue abrir a pálpebra. No pó branco da luz que cai dos astros, passa o fantasma da angústia e da desgraça. Longe na espreita, os morros pensativos com o capote da noite sobre os ombros são espectros talvez dos primitivos vigias da cidade, agora sob escombros. Por isto essa imponência grave, o porte que ainda conservam mesmo após a morte. Que dirão esses ventos vagabundos nas ruas conversando pelas portas? Não há ninguém nestas paragens. Mortas de medo, as torres buscam outros mundos onde haja menos lágrimas e aonde possa levar o que a sua alma esconde. Não sei por que é que a minha própria sombra me olha do chão com um aspecto que me assombra. O olhar frio das luzes nos espaços é de surpresa e com o que procura ver através da silhueta escura da cidade o rumo de meus passos. Aterram-me estas árvores estranhas, com os braços nus furando a noite, com esse gemido, e as vozes cujo som parece vir de dentro das montanhas, vozes talvez do mar, vozes trazidas por alguma legião de almas perdidas. E essa atitude trêmula das coisas vendo pé da ventania aguriada, e que no auge da agonia vai rebentando o mármore das lousas, de onde os mortos com os braços estendidos fogem correndo aos gritos e aos gemidos. E o mar fantasma, as ondas levantadas assim, suspensas no ar, petrificadas, como se acaso o tempo ali cobrisse tudo o que existe, a vida, a terra, as mágoas, num sudário de escombros e velhice petrificando até as próprias águas. Corro a indagar dos mortos o segredo que há nos restos dos braços das arcadas. Grito às ruínas, aos túmulos, e quando olho em torno de mim, vejo com medo os olhos das estátuas assombradas com seus braços de pedra me acenando. E eu que tentei salvar esta cidade das mãos da ruína e escuridão medonha, que pensei devolvê-la à humanidade cheia do amor e paz com que ela sonha. Fujo-lhe do ódio, perseguido pelas acusações das pedras, das estrelas e dos mortos que, heréticos e aflitos como os demônios, vêm correndo assim entre protestos, lágrimas e gritos, com as estátuas clamando atrás de mim.